Você sabe esse versículo, talvez até de cor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Vamos de novo? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Vê se a pessoa do teu lado já sabe. Pergunta para ela, já decorou? Já decorou? E assim, vamos dar uma cola para quem não decorou ainda. Vamos dar uma colinha aí. E assim, dá o início. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Então vamos... Eis que se fizeram novas. Vamos fazer agora uma coreografia. Só da parte final. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é novo. E quando falar as coisas antigas, você faz assim num sinal de desprezo. As coisas antigas, já passaram. Vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, já passaram. Eis que se fizeram novas. Só eu fiz a coreografia com som. Ah, tu também fez? Muito bem, meus irmãos. Pois, quando que uma pessoa se torna cristã? Alguém poderia perguntar, até falamos ontem, na reunião de batismo, terça-feira. Alguém diria, quando a pessoa se batiza? Não. Eles vão se batizar hoje porque já são cristãos. Então, um mergulho na água não faz a pessoa ser cristã. Senão, nós íamos jogar todo mundo na água e todo mundo era cristão. Basta ir na praia e se torna cristão. Não é à toa. Ou frequente uma academia e você é cristão, se você fizer lá natação. Não é na água. Nem é numa quantidade de água e nem numa idade A, B ou C definida, não. Sabe quando uma pessoa se torna cristã? Quando ela entrega a vida dela para Jesus. Chega a dizer aqui, se alguém está aonde? Em Cristo. Mas nós, quando nascemos, nascemos aonde? Em Adão. O Adão é o nosso pai natural, por natureza. E dele nós recebemos, por causa do erro dele e de sua esposa, nós recebemos todos os defeitos que acompanham a humanidade. Se você colocasse uma criança numa ilha e ela fosse educada, digamos, por um chimpanzé, conseguisse pelo menos, o chimpanzé dava banana para a criança, banana e coco, e a criança se criou sem nenhuma influência humana. Essa pessoa seria boa. Porque tem uns teóricos estudiosos que dizem que quem estraga as pessoas são as pessoas. Bom, em parte isso pode ser verdade. Em parte, olha o que eu estou dizendo. Mas outra parte, nós nascemos com defeitos. Defeito de fabricação. E aí quando a empresa larga um carro com defeito de fabricação, eles às vezes emitem aí uma nota, traga o seu carro de volta, como é que se chama? Recall. Chama de volta a pessoa para arrumar, sem custo algum, aquela peça defeituosa que saiu de fábrica. Pois nós nascemos com uma peça defeituosa? Não. Acho que nascemos com todas as peças defeituosas. E nós somos filhos de Adão, disse ao natural. E por isso que vem o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele é chamado de segundo Adão. E o segundo Adão deu certo. Se o primeiro Adão falhou, o segundo não falhou, o segundo venceu. O grande problema da humanidade, o nosso, eu vou dizer com todas as letras, são os nossos pecados. Concorda comigo ou não? O defeito a gente às vezes fica procurando nos outros. Não, o defeito maior está em cada um pessoalmente. Na vida só tem dois tipos de pessoa. Ou você está em Cristo, você se converteu, você se uniu a Cristo. Ou você está em Adão? Só tem dois tipos de pessoa. Em outras palavras, eu só estou dizendo o seguinte, ou você já se converteu e você começa a ficar parecido com Jesus, pessoas convertidas são parecidas com Jesus. Amém, meus irmãos? E pessoas não convertidas são parecidas com quem? Bom, dentro dessa linguagem que eu estou dizendo, com Adão. Nem falei do diabo ainda, hein? Estou só falando do seu Adão. Aliás, seu Adão, não leva a mal. Tem um Adão aqui dentro, tá? Não leve a mal. Eu estou falando do outro Adão, o pai da humanidade. Tá? O seu Adão que nos arrumou tantos problemas lá no passado e deixou isso como herança para nós. Pois, quando a nós, então, nos voltamos... Olha, eu disse, você traz a natureza de Adão, essa natureza que nós nascemos com ela, isso veio do Adão. E a Bíblia diz que quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo. Lembram disso? Uma vez um homem idoso, um homem de bem, um homem bom, correto, aquilo que talvez seria um ótimo cidadão, um ótimo pai de família, um ótimo religioso, foi falar com Jesus numa noite. E aquele homem se chamava Nicodemos. Ele era o principal homem de Israel. Em Israel tinha um tribunal chamado Sinédrio, que ele cuidava de questões civis e religiosas. E esse Sinédrio era dirigido por 70 homens idosos, que conheciam muito as escrituras do Antigo Testamento. E dos 70, o Nicodemos era o primeiro, o maior. E esse homem, numa noite, ele viu que Jesus só podia ser um santo homem de Deus, sem pecado. E o Nicodemos escondido, porque ele tinha vergonha, afinal ele era conhecido por todo mundo, e ele tinha vergonha de se expor, e ele foi procurar Jesus à noite. E numa conversa com Jesus, ele disse, Senhor, eu reconheço que tu é um homem diferenciado, tu não és um homem comum, eu reconheço que tu é o Filho de Deus, eu reconheço que tu é o Salvador, eu estou trazendo uma série de coisas que com certeza rolou naquela conversa. E lá pelas tantas, Jesus diz para aquele bom homem, Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa, você precisa nascer de novo. Como assim, Senhor? Você precisa deixar o Espírito Santo te gerar de novo. Você precisa nascer de Deus. Você já nasceu dos seus pais. Agora, o segundo nascimento é um nascimento espiritual, o que nós chamamos de conversão a Jesus. E aquele homem deve ter dito, Senhor, eu não entendi bem como o Senhor está dizendo que eu devo voltar para a barriga da mãe e nascer pela segunda vez. E Jesus, com certeza, não, Nicodemos, não é isso que eu falo. Você precisa nascer da água e do Espírito. O Espírito ali com letra maiúscula na Bíblia, o Espírito Santo precisa tocar em ti, Nicodemos. E aqui, alguns estudiosos chegam a dizer que esse nascer da água é o batismo também. Você precisa ter essa experiência de afogar a velha criatura. Aquela noite ele foi embora e a Bíblia não diz qual é o resultado da conversa. Sabe quando a gente soube que esse homem se converteu? No dia que Jesus foi crucificado. Era ali por 5 da tarde. Jesus já estava morto, ali pelas 3 horas morreu. E ali pelas 5 da tarde, Nicodemos era um homem rico. Um homem de bem, rico, autoridade. Ele foi para o governador Pilatos e disse, Pilatos, olha o acesso que ele tinha, hein? Pilatos, eu vim te pedir, libera o corpo daquele homem que morreu lá. Porque ele é o meu Senhor. Eu vou fazer o sepultamento dele, antes que escureça. Agora ele se expôs, inclusive diante do governador. Ele se expôs. Como é que a gente soube que esse homem nasceu de novo, começou uma nova vida? Mesmo sendo um bom homem, precisa se converter a Jesus, se tornar um seguidor de Jesus. Se alguém está em Cristo, então se você se uniu, se você se fundiu a Cristo, assim como trouxe a natureza do pai e da mãe, agora você traz a natureza de Jesus na sua vida. Então você é um cristão. Quando alguém começa a ser cristão, quando se funde, eu vou usar uma palavra mais forte ainda para sinalizar. Quando você casa com Jesus. Um casal, quando casa, um entra dentro do outro, não é assim? Estou falando bem simples. Eles se fundem. Quando nós nos unimos ao Senhor, é essa palavra que a Bíblia usa, unir é a mesma de união de casal. Você se tornou tão íntimo de Jesus. Você começa a ter essa proximidade extrema do Senhor. Começou a sua vida espiritual. Você já nasceu de novo? Não estou agora perguntando a quem vai se batizar, porque é óbvio que sim. Senão não pode se batizar. Ah, mas pastor, não nasci de novo. Ou tu nasce daqui um pouquinho, ou não dá para ir para a água. É ou não é? Pois, quando nós nos fundimos a Jesus, a vida dele, a presença dele começa a existir em nós. E nos traz uma nova existência. A Bíblia diz que Jesus e Deus estava em Cristo. E a Bíblia diz que Cristo está em nós. Vamos lá, me acompanha o raciocínio. Portanto, quando as pessoas viram Jesus, elas viram quem? Deus. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus Cristo era a expressão exata de Deus. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Então, as pessoas que, literalmente, com seus olhos, viram Jesus, elas viram Deus. Deus estava em Cristo. Agora diz aqui que Cristo está em nós. Então, quem é que as pessoas vão enxergar? Nós ou Cristo? Vão enxergar nós e Cristo. Cristão é as pessoas verem Jesus em nós, nas nossas atitudes, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de tratar os outros, no nosso jeito de nos relacionarmos com Deus, é ver Cristo em nós. Agora, uma pessoa que não é cristã, ou ela foi cristã e se desvia, dá para ver Cristo nela? Não. Se você diz, você vem na igreja, mas você não tem uma conduta condizente com a palavra de Deus, ou condizente com a vida de Jesus, se não der para ver Jesus em nós, nós ainda não somos cristãos. Valeu, Carlos. Obrigado. Vi um amém, mas eu conheço a voz. O pastor conhece a voz das suas ovelhas? Né? Eu estava olhando para lá e deu um amém para cá e é o Carlos. Né? Vamos de novo? Se não der para ver Jesus em nós, nós ainda não somos cristãos. Amém, meus irmãos? Aê! As pessoas têm que olhar para nós e dizer, eu quero ser como tu. De repente elas nem sabem que nós, uma pessoa às vezes que nos conhece pouco, não sabe nosso dia a dia. Eu quero ser como tu. Mas por quê? Aí pode ser que ela diz, não. Por causa do teu jeito de te conduzir, do teu jeito de tratar tua esposa, tratar teu esposo, teu jeito que tu educa teus filhos, teu jeito que tu leva Deus a sério, teu jeito que tu trabalha lá no teu serviço, o teu jeito que tu mexe com dinheiro. Olha aí, tudo tem a ver com o nosso relacionamento com o Senhor, tudo, tudo. Se alguém está em Cristo, então ela é uma nova criatura. Sabe de onde o apóstolo Paulo está pensando agora? Ele está pensando na velha criatura, em Adão. Deus fez uma nova criação, os crentes em Jesus. Olha, eu só não digo crente só, porque eu já tenho que dizer agora, crentes em Jesus. Porque só crente cabe muita coisa nessa panela. Entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? A gente vê uns escândalos, não dê bola, viu? Não são cristãos. A gente vê gente logrando gente, pastor extorquindo dinheiro. Não deixa isso te atingir, viu? Mas não é cristão, não. Pode ser um bom manipulador de coisas religiosas, mas não é cristão. Mas tem gente visitando aqui, é bom que você conheça como nós somos. Nós somos assim, mas eu quero que você nos conheça durante um ano. Quem é novo aqui hoje? Quem veio a primeira vez até com seu familiar hoje? Tem alguém que veio acompanhar a família? Nos conheça um ano. Tá, mas aí tem que vir todos domingo. Ué? Eu falei alguma coisa errada? Não. Eu queria que você me visitasse na minha casa de vez em quando e conheça como é que eu e minha esposa vivemos, como é que nossos filhos... Quem mais é novo aí? Ó... Venham conhecer a casa do Celso e da Vera aqui, ó, esse casal. Fica de pé aí, Celso. Ela não te viu lá, ó. Vem na casa deles, eu nem perguntei para eles, viu? Eles moram ali na Boqueirão. Pois eu te dou o endereço. Obrigado. Hein? Vem aqui na casa do Júlio. Levanta aí, Júlio, dali. Quem é novo? Quem é mais novo aí? Eu vou... Mais? A senhora? A senhora é nova? conhece aquele casal ali, vai, conhece mesmo, tá? Depois de um ano, ah, eu quero ser igual a eles. Obrigado. Traga a carne. Não. A senhora não ouviu nada. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós, crentes em Jesus, temos que nos expor. Me conheça. Não sou perfeito, nós não somos. Mas a vida cristã, a vida de Jesus tem fluído na nossa vida, está presente. Cristiano e Silvia, dá para levar alguém na casa de vocês? É isso aí, é desses crentes que nós precisamos. Ronaldo, dá? Arinei, é isso aí. Eu estou pegando Carlos. O Carlos tem a casa dele sempre cheia. É a carne. Mas é isso aí, meus irmãos. Nós temos, a nossa vida cristã tem que ter evidências. Que nós estamos andando com Jesus. E aí, Deus criou nós de novo. Deus teve que criar pela segunda vez. O ser humano não deu certo por causa do ser humano. Então agora os crentes é para dar certo. Viram o que eu disse? É para dar certo. Todos dão certo? Não. De novo, não por falha de Deus, por falha do ser humano. As coisas antigas, meus irmãos, as coisas antigas passaram. Jesus, ele é então o primeiro exemplar do novo tipo de ser humano. Ele é o primeiro, depois teve os apóstolos, o Pedro foi o segundo, o João foi o terceiro, o Paulo foi o 11º, porque já tinha os 12 apóstolos. Mas nesse número aí, algum número somos nós, amém? Se ele foi o primeiro, nós estamos nesse número, eu estou. Você está também? Amém. Somos uma nova criatura. Salmo 19 diz que a glória de Deus pode ser observada, a beleza de Deus, a perfeição de Deus pode ser observada nas estrelas, no céu, no sol, toda a grandeza de Deus. Você sabe que neste exato momento nós estamos no ar, né? Estamos flutuando, estamos viajando pelo universo, você sabe disso, né? E estamos numa grande volta, dando no sol, aquela volta diária também, na aula de geografia se chamava rotação e translação, aprovados em geografia, né? Nessa aula eu fui, porque eu gostava dessa coisa dos astros e tudo mais. Só para quem está nos visitando, porque quem já me ouviu, eu já falei. A estrela vizinha nossa é Vênus, né? Aquela estrela que a gente vê à tardinha, vê de manhã cedo, é Vênus. E daqui a Vênus é uma viagem rapidinha de avião de 210 anos. Só tem bilhete de ida. Queres ir a Vênus? Só dá para ir. Ao Sol a viagem é mais curta. Sol também mais perto de nós. É apenas 21 anos de avião direto. 21 para ir, 20 para 21 para voltar, são 42 anos. Com 50, 92. Ainda dá para eu fazer essa viagem. Seu Lauro vai se batizar hoje, né? 90 anos. Seu Lauro, essa viagem, se desse para fazer, seria sua dívida. Aí, seu Lauro. 90 anos, vai se batizar hoje. E tem uma das irmãs de 80 anos. Onde é que ela está, 80 anos aí? Eu sei que é a... Aqui, ó. Vamos dar um aplauso a esses dois irmãos aí. Que lindo, né? 90 anos vai se batizar, 80 anos vai se batizar. É isso aí, meus irmãos, nova criatura. E aí, eu ontem falei com eles, Romanos capítulo 6, versículo 4. Lá diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Eu até sugeri puxar essas duas primeiras, as duas últimas palavras para o início. Pelo batismo, fomos, pois, sepultados juntamente. Quando Jesus morreu, toda vez que alguém se converte, você está dizendo, morri também. Passei pela experiência de ser crucificado. O apóstolo Paulo disse, não é a crucificação, aquela literal que Jesus passou, mas nós crucificamos a velha natureza. Aquela herança de Adão, a nossa filiação a Adão, crucificamos. o versículo que foi aberto o culto, não é? Lembra ainda? Gálatas 2:20. Pois você percebe, meus irmãos, que ali nós temos, já não é eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É dentro de mim. É, meus irmãos, se a gente vai passar um pente fino no geral dos cristãos, pelo menos dos ditos cristãos, eu vou dizer, não sobra muito. É triste dizer isso, mas não sobra muito. Quem aqui que teve piolho quando era criança? Oh, era melhor perguntar quem não teve, né? Okay, mas Jesus, tem misericórdia de nós, aquilo era aos montes. Né? E aí a mãe passava em nós duas coisas. Neucídio. Quem é que lembra do Neucídio aí? Aquilo é altamente venenoso. Mas valeu. Né? E depois a mãe vinha com um pente fino. Quando eles botavam aqui na cabeça da gente, era tipo um talquinho branco, né? E amarravam um pano na cabeça, os bichos começavam. A milhão. Né? Era o desespero dos piolhos. E depois a mãe passava o pente fino. E saía aqueles bichinhos, tudo. O pente entupia. Ah, qual o problema? Isso aí não mata. Piolho não mata, pessoal. Às vezes o pessoal fica preocupado demais, né? A gente tira, claro, vai tirar. Mas se o Senhor passasse um pente fino no atual cristianismo, não ia sobrar muita coisa também. Um dia perguntaram para Jesus, Senhor Jesus, são poucos os que serão salvos? Lembra da resposta de Jesus? Esforçai-vos, esforçai-vos. Nós, andar com Deus não é natural, é antinatural. A natureza humana quer andar por aí, ó, sem Deus, fazendo o que eles acham ser mais certos, enganando e sendo enganado, cometendo injustiça e sendo injustiçado. Nem dão atenção nenhum, nem respeito a Deus, nada. Mas a nova natureza tem o Senhor em primeiro lugar, em altíssima consideração. Quem nasceu de novo tem fome de procurar Deus, você sabia? Às vezes, aqui eu vou dizer para vocês, nunca, depois que eu me converti, fazem 34 anos, nunca ninguém me disse, vai para a igreja. Nunca ninguém pensou, oh, Paulo, tu está faltando alguns cultos, não estou te vendo na igreja. Nunca mais ninguém precisou me dizer isso. Antes disso, pobre da minha mãe, tinha que nos empurrar todos os domingos para a igreja. Mas depois que me converti, sabe o que aconteceu? Quem tem fome procura comida sozinho, não é? Quem tem sede busca água onde tiver água. Depois que você tem sede de Deus, você tem fome de Deus, algo novo tá dentro de ti. Ah, esse relacionamento com o Senhor não deixe esfriar mais. Nunca mais, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, de repente pecados antigos, pessoas que você até prejudicou, elas nunca mais te perdoarão. Algumas não vão te perdoar mais. Mas Deus te perdoou. E você pode ir lá pedir perdão para a pessoa, e ela, alguns vão entender, outros não vão entender. Outros são pessoas também de coração duro, vão guardar aquilo para sempre. Mas você fez a sua tarefa, você pediu, me perdoa, eu agora sou um cristão. Depois que eu me converti, eu fiz isso com algumas pessoas. E de vez em quando eu percebo, ah, no popular, pisei na bola, me perdoa. Depois que a gente começa a conhecer e andar com o Senhor, nós temos que vencer o maldito orgulho. Quem aqui não tem mais problema com orgulho? Ah, quem não tem? Tu tem sim, irmã. Tem problema com orgulho. Mas que isso? Todo mundo tem problema com orgulho. Quem de nós não tem problema de vez em quando, sei lá, um sentimento ruim da velha natureza? Alguém me prejudicou. Ai, que ódio. Dá vontade de matar. Não. Eu falei para os irmãos ali na reunião anterior, ah, ainda bem que eu não sou Deus. Você já tinha torrado algum se você fosse Deus, né? Pode dizer a verdade. Você já tinha queimado alguns, né? Ainda bem que Deus é Deus, nunca tome o lugar de Deus. Vá vivendo esse andar com o Senhor e esse ser nova criatura. Quem é nova criatura? Nasceu de novo, nasceu de Deus. A gente diz, caiu a ficha, entendi. Há uns dias atrás me procurou um irmão aqui, eu achei aquilo muito lindo. Ele vinha na igreja com a sua esposa já há um tempo, mas sempre muitos conflitos, a coisa não andava. E vinha também, eventualmente. E esses dias ele veio me dizer, pastor, aconteceu uma coisa linda comigo. O que foi, irmão? Entendi o que é ser cristão. Me converti. Eu tinha briga com meus parentes. Eu tinha briga com genro, com cunhado. Bom, quando o cara não está em Cristo, ele está em Adão e num outro ainda, né? Primeira coisa que eu fui, quando eu me converti, fui lá nos meus cunhados. Fui lá no meu genro. Veja, quando a gente se converte, a gente aprende a ir sufocando o orgulho. Algumas vaidades pessoais, vamos sufocando isso. Ciúme, intriga, mentira, isso tudo, meus irmãos, vai abaixo. Isso é herança de Adão. Você lembra o que o Adão disse para Deus? Quando Deus fez a mulher, o Adão estava ali, um tanto solitário, acabrunhado. Quando Deus fez a mulher, esse Adão deu tantos aleluia. Eu estou agora viajando, tá? Deu tanto glória a Deus. Esta sim, Senhor. Esta não é uma vaca. Porque antes ele só conhecia a vaca, né? E tem gente ainda chamando a mulher de vaca. Essa sim não é uma elefanta. E assim por diante. Essa é osso dos meus ossos. Essa Eva é maravilhosa. Oh, foi uma loucura. Depois que a Eva trouxe o fruto que não deviam comer, comeram o fruto, pecaram. Deus foi procurar, não Eva primeiro. Deus foi procurar Adão. E aí, Adão, como é que estão as coisas? Ah, Deus, estou com uma vergonha, não consigo nem olhar para o Senhor. O que que houve, Adão? Mas Deus sabia tudo. O que que houve, Adão? Pois é, né, Senhor? Olha a mulher que tu me deu. Pode estar na Bíblia, eu estou só aqui encenando. Pô, Senhor, que sacanagem, hein? Você está vendo? Há poucos dias atrás, ou anos, não se sabe as épocas, era maravilhosa. Agora olha a encrenca que o Senhor me arrumou. Transferir problema para os outros. Os outros são o problema, não eu. Isso é herança de Adão. Isso é herança de Adão. A gente sempre se acha a última Coca-Cola gelada no deserto. Isso é coisa do Adão. Agora, pessoal, não vai a pena, não vão sair. Tudo é Adão, tudo é Adão. Não é você que eu estou falando. Sou eu que estou falando. Senão, alguns crentes botam tudo para a conta do diabo. Claro que ele é problemático. O Adão nos deixou um problemão. Estamos até hoje todo mundo com esse problema. Mas nós estamos aprendendo a vencer, estando em Cristo, nascidos de novo. Amém, meus irmãos? Você nasceu de novo? Responde para você agora, não é para mim, é você e Deus. Você nasceu de novo? Cristo está em ti. Como dá para ver a glória de Deus na criação, em tudo que ele criou, dá para ver a glória de Deus, a beleza de Deus. E nós somos a coroa da criação. A coisa mais linda que Deus fez é homem e mulher. Nós somos a coroa da criação. Então, se dá para ver Deus em toda a criação externa, a ideia de Deus é que se visse Deus no ser humano. Agora, na nova criação. Você está entre esses? O primeiro exemplar foi Jesus. Em algum número desses bilhões e bilhões de crentes que já existem ao longo dos séculos, nós podemos nos inserir também. E você revelar quem é Jesus. É para isso que o Senhor nos criou. diz lá em Romanos capítulo 8, que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele até nos predestinou, o destino que ele já tinha previsto, o que ele quer para nós, é que a imagem do Filho dele, Jesus, apareça em nós. Esse é o destino nosso. Não é destino, aquele destino cego, não. É o propósito que Deus tem para cada um de nós, que Cristo apareça em nós. Aí a gente é cristão. Porque às vezes o pessoal pensou, dá um banho no cara e ele é cristão. No passado chegaram aqui espanhóis e portugueses aqui nas Américas e jogaram todos os índios na água. E agora são cristãos. Os negros que vieram da África deram banho em todos eles. E agora são cristãos. Não é assim não, meus irmãos. É como uma experiência com Jesus Cristo. Amém? Só atende se for Jesus. Se não, não atende. E Jesus não liga para celular. Amém, irmãos? Irmãos, hoje nós queremos batizar cristãos. Amém? Que tem... mas pastor, não sou perfeito. Eu também não. Mas nós conscientemente estamos no processo. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Nós temos a ceia do Senhor, assim como você está. Os irmãos que vão servir-nos a ceia podem sair nesse momento. Os que vão servir a ceia para nós podem ir buscar. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela clareza da Tua palavra, pelo Teu novo projeto de criar de novo. E o Senhor nos incluiu nisso. Muito obrigado, Senhor. Todos que já estão em Cristo estão compreendendo muito bem o que eu estou falando. E se alguém não está ainda, Senhor, comece agora então. Você, meu irmão, minha irmã, você que chega aqui nesses cultos, entrega a tua vida para Jesus, para Ele ser o teu Senhor, o teu dono. Para a imagem de Jesus aparecer em ti. Nos ajuda, Senhor. Eu sei que também, quem tem já andado contigo há mais anos, também temos nossas deficiências, mas estamos melhorando com a tua presença em nós. Nós tomamos a ceia, Senhor, não porque somos perfeitos. Nós vamos tomar a ceia porque precisamos da tua misericórdia, do teu perdão conquistado lá na cruz. Mas nós queremos que a tua graça que nos perdoa, essa mesma graça nos deu poder para vencer ainda os restos da herança de Adão em nós. No nome de Jesus, Pai, oramos. Amém, Pai.